O Ministério Público, em parceria com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Educação de Minas Gerais, estão lançando nesta sexta-feira, 23 de agosto, o concurso de redação A Importância da Educação na Prevenção à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio. O concurso é uma ação pedagógica direcionada aos alunos da rede estadual de ensino, conforme explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica, Patrícia Abicuque. Dia 23 de agosto é o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio. E esse concurso foi firmado uma parceria do Ministério Público com a Assembleia Legislativa e com o Governo do Estado, Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social. É um concurso de redação com o tema A Importância da Educação na Prevenção à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio. Esse concurso é destinado aos alunos do ensino médio de 13 regionais de ensino do Estado. Nós escolhemos, né, as 13 regionais que registraram mais de 8 mil casos de violência no ano de 2018. E esse concurso tem o objetivo de propor uma reflexão sobre o tema violência doméstica e feminicídio, que está aí na pauta do dia, e é preciso que a gente pense, como propriamente prevê a Lei Maria da Penha, em ações educativas e preventivas que tratem dessa questão violência contra a mulher. Para a gente fechar esse concurso, foram muitas reuniões, e é interessante que, do ponto de vista de produção de texto, eles exigem que sejam obedecidos todos os critérios que o Enem cobra. Então, a ideia é desenvolver no aluno, já observar as regras que ele tem que cumprir, também a questão desse conteúdo que é tão importante. Tem premiação para os 5 primeiros colocados, até uma parceria da gente com a Associação Mineira do Ministério Público. O primeiro colocado ganha o notebook e os outros 4 vão ganhar um tablet. O lançamento do concurso marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A data é celebrada pela primeira vez após a promulgação da Lei 23.144 em 2018. Patrícia conta por que foi escolhido o dia 23 de agosto para marcar a data. Porque é o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, é o primeiro ano em que a lei estadual que instituiu esse dia é vigente. E esse dia foi escolhido em virtude da morte da servidora do Ministério Público, Lília Hermógenes da Silva, que foi no dia 23 de agosto de 2016. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica foi criado no dia 8 de março de 2019. O órgão de apoio auxilia os promotores de justiça que atuam na defesa dos direitos das mulheres. Segundo o diagnóstico de violência doméstica e familiar contra a mulher, nas regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais no ano de 2018, foram cometidos 156 feminicídios e outros 277 foram tentados. De janeiro a junho de 2019, foram mortas no estado 156 mulheres. Apesar de que não se pode classificar todas essas mortes como feminicídio, já que as investigações não foram concluídas, apenas em Belo Horizonte, a morte violenta de mulheres por questões de gênero subiu 300% se comparados com os dados de 2018. Patrícia Abicuque fala sobre a importância de que outros promotores de justiça participem da campanha. A minha expectativa enquanto coordenadora do Centro de Apoio, essa é a primeira campanha que eu faço. O Centro de Apoio foi criado em 8 de março, instalado em 12 de abril, e só a partir do último dia 5 eu comecei aqui em definitivo, com exclusividade. É a primeira campanha que a gente faz e é muito importante a adesão dos colegas, porque o CAL vai produzir uma palestra própria para que os colegas dessas regiões que tenham interesse em participar também possam usar esse material para contribuir nas escolas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.